céu azul foi Jesus preparar um lar pra dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida do porvir. Com fé no meu Senhor Jesus. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Quando eu chegar no céu, onde reina a luz, então eu sentarei perto de meu Jesus. Jamais eu voltarei.